Jesus Cristo tem poder. Tem poder para expulsar a Satanás. São os crentes que dão glórias e aleluias. É por isso que o Senhor ajuda mais. Quando um crente em Jesus Cristo está doente, é somente ele fazer uma oração, e o Senhor lá do teu trono está ouvindo, envia o anjo pra fazer a operação. Teologia. Todo crente em Jesus Cristo é pregador. Quando abre a boca, ele não fala de si mesmo, mas inspirado pelo Espírito do Senhor. Todo crente em Jesus Cristo é diferente quando vai buscar a face do Senhor. O seu rosto brilha tanto.